Radar, 11 horas. Passa muitas horas nessa sala. São coisas que acontecem. Acontece sempre alguma coisa de novo. Tu não sabes o que é que acontece. Fica sempre uma sensação de desconforto. E eu já levei chapadas, já tive fugido, já fui preso. Não sei, aquelas horadinhas. Não é isso que interessa. Fazia assim, tipo, metia-se um bocadinho em bicos de pés. Felizmente há poucos desses. Os sentimentos e as ideias e a tragédia. Essa é daquelas coisas que podem fazer em casa, ao contrário do wrestling. E se interessa para outras coisas... Coisas boas, não é? Extraordinário. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. O Sol do Algarve dá as boas-vindas à 4ª edição do Super Boxer Fest. Dias 13 e 14 de agosto, na Praia do Tunel, em Sagres, onde a terra acaba e o mar começa com Gentleman, Neat and Sonny, Babylon Circus, Asian Dub Foundation, Companhia Algazarra. Dois dias com sabor a mar, sol e música. Easy Star All Stars. Tristan Prettyman. Nouvelle Vague. Ziggy. Souls on Fire. Too Many DJs. Super Boxer Fest, 13 e 14 de agosto, na Praia do Tunel, em Sagres. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Uma da manhã, pontinha da antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Eis mais uma semana de contacto, esta semana atípico para Viriato 25, a nova toca do Lobo. E quanto ao atípico, já o explicamos daqui a pouco. Aceitem as boas-vindas pelo som dos Mogwai. SOS Radar. Uma música apenas capaz de refrescar corações, abrir sorrisos ou simplesmente dar um salto no tempo. SOS Radar. Save our souls. As iniciais de Viriado 25 até à 1 da manhã, noite que une as noites de segunda para terça-feira, Bad Cat para os Mogwai. Wooden Ships. We ask you to ride. We'll be right back. como habitualmente, daqui a pouco a ter linhas com Ana Cristina Ferrão, 23h30. Falávamos há pouco no início desta emissão de Viriado 25, Nova Toca do Lobo, de uma semana naturalmente atípica, porque era mais esperado que hoje a emissão de Viriado 25 fosse já um registro, antigamente chamávamos magnético, desta vez é digital, que correspondia ao início de um curto período de férias onde não há habitual animação. Perdoem-nos o termo, a animação habitual com o locutor em cabine, o realizador, se preferir. Aconteceu que empurramos por dois dias ou duas noites a nossa partida para férias, portanto, nada melhor do que aproveitar a antena da Radar e estar por aqui em direto convosco, até porque pode acontecer, eventualmente, uma surpresa. Entretanto, foram os Wooden Chips, We Ask You to Ride. Set 'em Wild, Set 'em Free. Please welcome Akron Family. We'll be right back. São as primeiras passagens por aqui em Viriado 25, um disco que infelizmente estava a um canto esquecido desde maio de 2009. O último Akron Family, Set 'Em Wild, Set 'Em Free. Começamos com Everyone Is Guilty, segue-se um tema chamado River. álbum com que todos esperavam. Desculpem, que Akron Family desse o determinado salto do mundo alternativo para o mainstream. Satan Wild, Satan Free. Por aqui, títulos Everyone is Guilty, River. Um saltinho para Satan Free, Part 1. 2, 3, 4, 5. You're rolling? Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. O tédio é o contrário do sobressalto. O tédio é uma aranha de silêncio a tecer as suas teias recônditas, a urdidura e a trama. Não é possível definir o momento preciso em que esse delicado tecido, depois de cruzados todos os fios da lançadeira, se mistura na pele e a vai atravessando por osmose até à indiferença. Aline olha a fotografia da casa e enreda-se na contradição de supor que não viveu uma parte da sua vida e de simultaneamente saber que não poderia deixar de a ter vivido. Aline recorda o desconforto, a solidão, a tempestade, o afastamento do mundo. Imagens vagas, os candeeiros de gelo, a água da chuva, muros de pedra, caminhos de terra, as árvores e os bosques. E, no entanto, uma funda inquietação a percorre e Aline esforça-se por trazer de longe uma imagem nítida, límpida, uma âncora, um momento em que a vida e a sensação de estar viva possam coincidir e fazer sentido. Uma imagem nítida, límpida, em vez da sombra e da urdidura do tédio. E só então compreende que é possível ainda o sobressalto. E o que é preciso é começar tudo de novo. O Prazer e o Tédio. Primeiro romance de José Carlos Barros, Prémio Nacional Sebastião da Gama, Uma edição Oficina do Livro. Yeah. She left a week to roam. Your protector's coming home. Keep your secrets with you, girl. Safe from the outside. You walk along the stream. Your head caught in a waking dream. Your protector's coming home. Come. pé! Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. E pronto, nós tínhamos falado uma surpresa há pouco, não nos adiantámos sobre o que poderia ser a surpresa, não fosse falhar, porque todos nós temos vidas e movimentos, etc., e imponderáveis, para não falar sequer na gripe A, B, C ou D, mas de qualquer modo o Fernando Ribeiro estava previsto, ou os Moonspell em genérico. Nunca tivemos o prazer de ter os teus colegas, porque eles são avessos a deslocações noturnas ou à rádio. Não sou avesso. Ou é só a questão de seres o porta-voz. É, naturalmente tu és o porta-voz, mas isso é. Mas já lembro-me, boa noite, desculpem não ter apresentado, o Fernando Ribeiro está aqui connosco. Vem-nos falar de uma próxima aventura, aliás, de próximas aventuras dos Moonspell, naturalmente, e de o que couber na nossa conversa. Isto foi eu que falhei na apresentação. De qualquer modo, estava a dizer-te que na altura do Night Eternal, até encontrei uma série de observações de um ou dois músicos que fazem parte da banda, muito curiosas, o que me deu a entender que tinham coisas para dizer. Tem, com certeza. Não, é que notei isso, porque havia, sobretudo um deles, não sei se era alguém da parte rítmica, da secção rítmica, que tinha opiniões fortíssimas sobre o que vocês estavam a fazer e o que queriam fazer. Não sei se te lembra de ler, é a Público, ou coisa assim, ou Y. Lembro de ler uma entrevista muito curiosa. E pensei assim: olha, afinal não é só o Fernando Ribeiro que fala. Não, definitivamente não. Eles gostam menos de sair do que eu. Ah, claro. Estão mais. Ou então menos paciência também. Não, nós viemos agora da Alemanha e da Holanda, estivemos a fazer festivais de verão. E o cansaço bate sempre ao segundo ou ao terceiro dia. Nem sei deles, para ser sincero. Mas se calhar estão a ouvir em casa, mas claro, tem imensas coisas para fazer, para dizer também, e é sempre bom quando eles vêm, mas as ocasiões são raras, nos juntar a todos. Claro, aliás, é isso que mantém normalmente a saúde de uma banda, é ser raro encontrar, senão é uma seca dos diabos. É quase casamentos e funerais, é assim que nós nos sentimos um bocado nos funerais de verão, a encontrar aquelas pessoas que não. Não, mas damos relativamente bem e damos. Temos essa coisa de dar o espaço, que é importantíssimo, claro. Mas passamos muito tempo. Sim, mas não é brinquedo pensar, que ou pelo menos refletir, que o Moonspell não é uma banda com um ou dois anos de existência. Portanto, já são muitos anos, portanto é muito tempo juntos. São turnés muito pesadas, sobretudo vocês quando enveredam por turné, e com aquela aposta que vocês têm tido e que parece, vamos lá, uma teimosia que há de quebrar ou torcer, que é os Estados Unidos da América, aí não se pode ir uma semana, não é? Portanto, são muitas semanas juntos, em que vocês não podem alterar muita coisa, não. Mesmo nas entrevistas, mesmo havendo porta-voz, é capaz de haver alguém dizer: porque é que o baixista não diz nada? Nós andamos em turnê, pronto, não consecutivamente, mas praticamente desde 95, não é? Mais ou menos com a mesma formação, uma ou outra pouca elemento. Alteração. Muito pouca, aliás. A primeira turnê, o núcleo duro da banda, as quatro pessoas, eu, o Pedro, o Mike e o Ricardo, continua exatamente. Exato. Inalterável. Há um elemento que flutua. Sim, é sempre o baixista, por acaso. É sempre o baixista que flutua, mas agora temos um músico de são. Será o L mais fraco, nesse caso? Não sei. O baixista é um pulso de uma banda. É, eu, por acaso, no outro dia estava a falar que estávamos a ouvir música dos anos 80, alternativa, e realmente os baixistas tinham muito mais preponderância. Havia, sim. Ouvia-se, por exemplo, Fields of the Nephilim, e o baixista sim, é compunha e fluía. Agora é diferente. Sim, mas os Estados Unidos, por exemplo, é uma teimosia. É a nona turnê que lá vamos fazer. Agora vamos para lá em outubro, novembro. Depois vamos descer até a América Latina. Estavas a falar das gripes. Então, nós vamos lá mesmo para o epicentro. Portanto, nos Estados e nessa Unidos. Altura. Ai, não, mas não sei lá. Lá é verão, é que o vírus acho que gosta mais de frio, não é? Portanto, nessa altura deve estar ainda a aquecer. Bem. Ainda bem. Deve estar, na América Latina deve estar a aquecer nessa altura, no outubro, novembro. Sim, já deve haver, se calhar, um. Então, já alguém deu um chute no Google ao vírus, quer dizer que é o que ele precisa, porque anda-se a portar mal, nitidamente. Mas segundo o que tenho lido, não é mortífero. portanto, já é. Não é mortífero, mas é ambassador. E depois o que é curioso é que nas sociedades de hoje, mediatizadas demais, não é o vírus, é o que fazem do vírus, percebes? O pobre do vírus nem sabe o que é que vai à volta dele neste momento. Está com uma bactéria também, nunca sabe. Se eles soubessem como são mediatizados, punham as anteninhas de fora e vinham para cá fazer qualquer coisa e ganhar algum dinheiro em publicidade, por exemplo, não é? Exatamente. Eles tornam-se famosos. É? Muito famosos. Começámos com 7 casos, 9 casos, 12 casos, 70 casos. E todos os dias a televisão empola e diz à população, e de bocado já estamos todos com máscaras e qualquer dia já ninguém dá beijinhos, porque tem medo. Portanto, e é mais a... São os mídias a fazerem isso, às vezes por falta de assunto, então da silly season é constante. A gripe A deu um jeitão, enquanto não houver nenhuma interrupção. Agora já não há interrupções governamentais, porque acabou a legislatura, portanto já não há hipótese de mais nada. Mais acontecer mais nada. E eles vivem disto. E podiam-nos deixar em paz, quer dizer, deixar-nos em paz. Sim, não é? Os noticiários, nós. Mas nós ficamos em paz, nos virmos, ficamos em paz, não é? É evidente. Nós vamos sempre territórios assim perigosos, já fomos a alguns. Eu lembro-me a primeira vez que tocámos na Colômbia, tocámos depois da guerra dos cartéis, daquela pequena. Não estou exatamente certo se uma foi antes da outra, daquela pequena guerra civil que eles tiveram. Andava tudo armado na rua, mas não houve qualquer espécie. Por exemplo, lá está, tens toda a razão. Uma pessoa ir ao país é o implemento que se faz, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Eu lembro perfeitamente de vir dos Estados Unidos para o México e as hospedeiras não bebo água, não coma fruta, não respiro, meto uma máscara e disse, não, eu vou ao México e vou comer onde eles comem. Claro, claro. Não bebi água porque a água realmente é problemática, mas bebi todas as cervejas que eles lá tinham. Claro, mas é produto engarrafado. Quer dizer, o problema da água será, sobretudo a água corrente, será um dos problemas graves que podem acontecer. Mas isso também acontece em África e até pode acontecer-nos aqui, Deus queira que não. Mas a África, a água, não é a África, eu queria dizer, a água, é na verdade um problema óbvio em países onde os saneamentos não são suficientes. Exato. Vamos ao nosso assunto, estávamos perdidos. Eu depois vou fazer daqui um bocadinho, Fernando, se não te importares, uma paragem, que é quando chegamos à meia-noite, claro, para acertar o horário aqui, e depois continuamos na calma, nem deixámos tocar ainda nada do Night Eternal. A notícia deste concerto que vai acontecer sábado, dia 18, a mim surgiu-me com uma grande surpresa. A mim fazia-te, a ti e a uma série de gente envoltos no projeto o Amália Hoje, que me satisfez bastante. Não é o som, porque não, nem sequer o ouvi, nem assisti a nenhum concerto, mas pelo exemplo de contaminação positiva que aconteceu, ver um Fernando lá atrás, aliás, em termos de grafismo funciona otimamente, o próprio Praça também, depois os dois nossos conhecidos, a menina e o menino dos Gift, só tive saudade de não ver os outros, porque também gosto muito deles, mas é do estilo, são quatro caras familiares e simpáticas que uma pessoa vê de repente com um grande coração prensado ali, ou tipografado ali, impresso ali, e num projeto completamente diferente. E eu pensei assim, benditos tempos que nos autorizam, ou que autorizam os artistas a fazer este tipo de coisas, e a contactarem uns com os outros, e a... Sim, esta mistura também, até para os próprios elementos dos Hoje, improvável, não é? Havia aqui as pessoas que se chamaram, foram... E no meu caso, em particular, eu aceitei muito rapidamente, exatamente pelo respeito e pela admiração que tinha pelo Nuno e pelos Gift, mas foi por aí, não houve grande planificação. Aliás, as coisas vamos descobrindo dia a dia, claro, o que foi isto dos Hoje, e ainda há muito espanto da nossa parte, o que é ótimo, mas claro que as bandas principais... Continuaram, os Municipal continuam, claro, continuam sempre. Nesta altura temos em festivais de verão. É sempre uma correria de um lado para o outro, tanto que os Hoje também vão começar a tocar ao vivo. E este dia de concerto na Amadora, que é a nossa terra natal, por assim dizer. Sim, sim, aliás, a notícia fala constantemente do regresso à terra que os conheceu. Isto é assim um bocado pequenote, porque foi mais Portugal que vos conheceu quando nasceram do que propriamente a Amadora, mas pronto, são aquelas situações. Os ingleses também têm muito isso da geografia das bandas, etc. Uma é de norte, outra é de sul, e fazem. Sim, mas também são territórios bastante maiores. Sabes, por exemplo, os ingleses acham. completamente unlikely que uma banda boa surja em Londres, por exemplo. É típico. Mas é um vício que eles têm, porque às vezes acontece. Pois. Mas quando acontece, confirmam a regra e pronto, passam por cima disso. Estou a falar dos jornalistas musicais, evidentemente. Mas, de qualquer modo, têm a sua piada. Eu nem fazia ideia que vocês eram de... da Amadora originalmente, fixava-vos mais na margem sul, imagino. Portanto, é um erro, não, mas, é um erro geográfico. Não? Mas é comum, por acaso, porque provavelmente por todo o heavy metal, por todo o gótico, sim, exatamente, se concentrava naquela zona, e ali sim é que realmente havia... Pois, era um espaço onde havia mais liberdade para isso também. Na Amadora nunca houve assim uma cena musical muito grande, e é engraçado, e é, lá está, de assinalar. Eu lembro-me dos Beatniks, que eram da Amadora. Sim, isso era uma havia, banda de velhinha. Havia algum heavy metal também, havia algum gótico, mas nada de muito representativo, como por exemplo da margem sul. E tem piada, porque nós originalmente até somos de uma freguesia da Amadora, que é a Brandoa, e onde o palco vai ser montado, por trás, o cenário natural, entre aspas, vai ser exatamente onde nós começámos a dar os primeiros passos e onde começámos como... Isso foi propositado, foi? Como banda. Não... Foi uma obra de engenharia, quase. Construíram um metro ali. E o parque de estacionamento está mesmo de costas viradas para... Pois, que aqui fala no estação de metro Amador Este, que é a Falagueira. Portanto, é o lado da Falagueira. É aí que está montado, vai ser montado o palco. Vai ser montado o palco. Eu ainda não estou bem por dentro da técnica. Tal como disseste, o concerto foi anunciado assim quase de... Mas vocês estão por dentro da produção disso? Ou nós envolvemos em tudo. Estamos sempre a par. É um bocado apanágio de Moonspell, porque nós somos sempre vocês começaram assim, sempre a controlar o produto. Sim, somos sempre o elemento comum a todas as decisões. E daí sabermos, se calhar, um bocadinho mais que as outras bandas. Mas também não nos envolvemos em tudo. Também há que deixar as pessoas... trabalhar. Mas vai ser curioso, porque nós nunca tocámos muito na Amadora, tocámos uma vez só, e como é óbvio, hoje em dia, exatamente por a banda ser dali, de Brandoa Amadora, há muitos e-mails, há muitos pedidos, claro. As pessoas querem ver um bocado, entre aspas, os filhos pródigos que conseguiram uma carreira mais possível. Pois é, é a base dos fãs também. No fim de contas, pode ser um grande reencontro de velhos e novos fãs. Eu espero que sim. E como nós também mantemos esta política de não tocar muito em Portugal, porque temos também a agenda muito cheia lá fora, é sempre um bocado de celebração. Claro. Nós fazemos quanto muito 10 concertos por ano em Portugal, se calhar poderíamos fazer o dobro ou metade, mas também nunca passaríamos muito disso por todas as contingências. Eu acho que ainda tem algum sabor especial ver os Municipal em Portugal, porque não é todos os dias, nem sequer todos os meses. Claro, além disso, isto tem uma base muito gira, que é a ser a celebração do regresso à Amadora, pronto, que, nesse jeito que passe o termo e a ideia mais piegas dos filhos pródigos, mas a gente deixa isso para trás, mas é o anteceder do, vamos lá, é um adeus à terra, porque a gente vai partir durante um tempo e vão ser pelo menos 2 meses intensos. No próximo, sim, vão ser 2 meses intensos. E antes disso, acho que logo no próximo fim de semana vamos estar logo na Alemanha e em Inglaterra. Ah, ainda antes da turnê americana. Sim, até ao final de setembro. Aliás, ao princípio. Mas não são headliners aí. Não, são festivais de verão com emissão. Ah, sim, os festivais de verão. Sim, mais específicos. Nós já tocámos algumas vezes festivais mais alternativos, tipo o Roskilde, o Bizarre Festival, etc. Mas agora parece que o metal entrou mais... porque se alargou um bocado a base de fãs e se consegue ter praticamente tanta gente num festival específico, num festival mais alternativo, por isso... Todos, entre o metal, o gótico e o rock, estamos sempre presentes nesses festivais todos os anos. Vamos voltar ao assunto da turnê estadunidense, e porque há uma pergunta ou duas que são giras em relação ao nome genérico da turnê que vocês escolheram. Dás-nos tal espacinho para passarmos, claro, para fazermos a passagem da meia-noite. Já voltamos. Até já, obrigado. mark of the beast. Meia-noite. Temos banda. Os livro. Ana Cristina Ferrão assina a primeira biografia dos Xutos. Conta-me histórias. Xutos e pontapés. Com novos textos e novos cadernos de fotografia de Álvaro Rosendo, Rui Vasco e ilustrações de Rui Charuto. A cronologia dos acontecimentos. A Family Tree. Conta-me histórias, Xutos e pontapés, para fãs e colecionadores, reedição revista e aumentada, uma edição da Círio e Alvim, para uma grande banda, um grande livro, apoio, Radar. 15º Super Rock, Super Rock, Lisboa, 18 de julho, Estádio do Restelo, The Killers. Duffy. Mandurial. The Walkman. E Brandy Carlyle. 15º Super Box Super Rock. Toda a informação em superboxsuperrock.net. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio. Apoio. Radar. Radar, o futuro agora. Bem-vindos ao Hora Complementar de Viriato 25, nova da Toca do Lobo, na Radar 97.8 MHz, pontinha da antena para radiodifusão, emissão online, www.radarlisboa.fm. Sons inaugurais desta etapa complementar para um título que elegemos na altura. Elegemos nós, não, elegeram eles como o Outstanding Song do álbum Night Eternal, o último Moonspell, Scorpion Flower. Voltamos à conversa, já está o teu micro aberto, voltamos à conversa com o Fernando Ribeiro, principalmente porque este encontro, assim, de última hora, foi motivado pela marcação também, não diríamos precipitada, mas apressada, assim, out of the blue, de um concerto de regresso dos Moonspell ao território português, primeiro que tudo. Depois é uma situação muito gira. Um par de estacionamento, estação do metro da Amadora, lado oeste, Falagueira, como ele já descreveu, portanto, também há uma situação especial de cenário. O Fernando não está muito dentro dos pormenores, mas espero estar até lá, porque senão não acredito que suba para o palco assim, num momento para o outro, sem saber condições. Mas há tempo. E as outras informações para quem vai estar interessado, evidentemente, são a hora, às 22 horas, portanto, 18 de julho é sábado, é um excelente dia, há de estar uma excelente noite. E depois a entrada livre. Quem é que vai custear? Desculpa a pergunta, parece assim uma voltinha na ponta, mas são os Moonspell, para já oferecem-se, não é? Oferecem o espetáculo aos fãs. É a primeira parte disso. Quem nos contratou, e daí também ter o processo ser um bocadinho mais difícil a nível de promoção ou a nível da autorização dessa promoção, foi os serviços municipalizados. Pois. Que estão a apoiar e a trazer a cultura, neste caso de forma de rock, de música, à cidade da Amadora, que tem andado um bocadinho arredada, exatamente, de fenómenos culturais. E a precisar de distrair as pessoas um bocado. Sempre. É? Distrair no sentido de divertir. Eu acho que sim, porque ao fim e ao cabo, tendo alguma vida, eu já não moro lá há alguns anos. Sempre foi conhecido um bocado como cidade de dormitório de Lisboa. Sim, mas é uma cidade de uma densidade populacional muito grande em relação ao país. Muito grande. E daí todas estas manifestações, que hoje em dia são mais frequentes, felizmente, serem importantes para a cidade de Amadora. Ainda bem que de alguma forma se junta um bocado útil ou agradável, tendo uma banda lá que nasceu ali, local, claro, a tocar, e o facto da entrada ser gratuita, e o facto curioso de estarmos a correr também a nível de promoção. Nós normalmente não fazemos muitos concertos de entrada. E vocês estão praticamente de saída do país para atuações? Sim, nós estamos um bocado sempre com um pé fora. É verdade. Nunca acontece não termos assim nada planeado. Até ao fim do ano, entre os Moonspell e os hoje, ainda irei tocar pelo menos uns 50 concertos à vontade. Coisa pouca. Sim. Juntar, já pensei até. É só os valores, não sei, já estás no segundo semestre, portanto não sei se fizeste contas, não é? Sim, no primeiro semestre, o que é que fizemos? Fizemos uma turnê europeia. E, entretanto, começaram os festivais de verão e fazemos sempre aquilo que nós chamamos os one-offs, que é ir a países que não dá para fazer geograficamente internet, tipo Rússia, Grécia, Turquia, por aí fora. Mas fazemos sempre muita coisa. O que é curioso é que eu nunca estou muito a pensar sobre o que fazemos. Estou mais interessado no que há de vir. Claro que desfruto os momentos, claro. Adoro tocar ao vivo, é das coisas que mais habituei-me a gostar muito. É uma das coisas sem a qual não vivia, seja na Amadora ou em Moscovo, claro, ou em Nova Iorque. Ou... Pois é o teu oxigênio, não é? É um bocado. E também é aquela hora um bocado sacrosanta, não é? Que ninguém vai telefonar, ninguém vai chatear, ninguém. Vou para palco. Exatamente. E ali. Vamos para palco. No caso, podem haver algumas chatices, mas são completamente contornáveis, porque há aquela prioridade que foca toda a energia, claro, e isso é ótimo. Vocês têm alguma coisa preparada de especial para este concerto? Tirando o grande abraço ao público fã, Sim, vai lá aparecer, de certamente. Nós acreditamos que os concertos têm... Vocês são os headliners, não convidaram ninguém para abrir. Somos banda única. Nós, por acaso, é sempre uma luta que nós temos um bocado com os promotores, é que normalmente... Gostavam de dar mão a alguém, não é? Pessoalmente, acho que faz sempre todo o sentido. Lá está, este concerto teve esta preparação assim um bocadinho mais apressada. Sim, esta é bastante apressada. Mas acho que faz todo o sentido termos sempre... Vocês tiveram alguém que vos desse a mão quando começaram, em termos de primeiras partes? Sim, com certeza. Tivemos uma situação... São certamente estrangeiros, não é, a maior parte dos casos? Não só. Também cá em Portugal lembro uma situação muito engraçada, o nosso primeiro Coliseu. Eu vivia em casa dos meus pais e andava muito lá por fora já, em turnê. E havia um anúncio na televisão, e os cabeças de cartaz eram os Chutos, depois éramos nós, depois eram na altura os Sitiados e os Clube Noise. Foi um concerto patrocinado pela Apple. E nós realmente achávamos o nosso destaque na televisão um bocado absurdo, comparativamente aos nomes grandes da cena na altura, que eram, pensávamos nós, que eram os Chutos definitivamente, mas pensávamos que... Sim, vocês já mereciam, certo? Eu lembro do meu pai estar no camarote e cada banda que acabava de tocar dizia: agora é que se vai toda a gente embora. E os Chutos convidaram-nos um pouco para encerrar o espetáculo, como uma espécie de apadrinhamento. E foi muito interessante, nós ficámos com um bocado de medo, como é óbvio, mas toda a gente ficou, porque o Coliseu estava cheio de metaleiros, porque era um bocado também o regresso do metal àquela sala, entretanto. Claro. Sim. Isso marca sempre. Cristalizou um bocado e todos os anos praticamente vão lá bandas de metal, mas claro, tivemos muita gente que nos ajudou e os Municipal São. E não foi toda a gente embora, afinal. Não. Contrariando o teu pai. Foi toda a gente, aliás, até foi um bocado embaraçoso de vez em quando, que durante os sets das outras bandas, não dos Chutos, porque ainda é grande. Via mal, estava claro. Sim, pelos Municipal. Isso é o costume, que é o fan mail, não é? Não é fan mail, é fan message. Mas era um bocado embaraçoso, estávamos lá em cima a ouvir aquilo e não sabíamos muito bem. Os outros entendem isso perfeitamente. Também já nos aconteceu connosco. Claro, também já nos aconteceu, claro. Certamente. Agora vamos passar. Portanto, vamos desejar o super sucesso, porque é para fãs, o concerto de sábado próximo. Já estamos na semana, exato, portanto é 18. Volto a repetir: estação de metro da Amadora. Para a gente de lá é facílimo, mas para quem vai de fora é preciso saber que é a estação de metro da Amadora. Eu não vou à Amadora há muito tempo, portanto, eu desconhecia que havia já uma estação metro este e oeste. Lembro-me sempre de Coimbra A e Coimbra B. Não sei se oeste. E aquela confusão do Porto também. Mas pronto, e é, a referência é a Falagueira. 22 horas, entrada livre, banda única, os Municipal, uma espécie de um pequeno Deus, porque é só um pequeno Deus a Portugal, na terra natal. Antes de partirem, depois há uma aventura que vai começar nos Estados Unidos e eu achei muita piada. A vossa escolha para o... É fundamental ter um nome de tour. Eu achei muita piada porque vocês pegaram no nome do álbum, Night Eternal, e vai dar assim duas hipóteses, pelo menos, de leitura, que é Night Eternal ou Above America. E pode ser ou Night Eternal, que é a escuridão completa sobre a América durante um tempo, ou não. E ser apenas Night Eternal, no sentido positivo, portanto, gostava de ter o teu comentário sobre isso. Um comentário a brincar, enfim. Não, claro. Percebes que é uma brincadeira. Nós, claro que é sempre importante o nome da turnê ser algo chamativo, não é? Também. Ah, não, eu enganei-me, é Night Eternal Above America Tour. Sim, porque a banda, o convidado especial é uma banda da Suíça, da mesma geração que os Municipal, que são os Samael. Fazem e abrem para vocês? Abrem, sim. Mas abrem sempre? Sim, sempre. Ah, isso é curioso. Eu julguei que tivessem bandas locais em certos sítios para mim. Não, é um pacote de 4 bandas, duas delas. Penso que uma é local. Pois, às vezes é para minorizar custos. Sim, depois, com certeza, depende. Dentro do clube irão haver bandas. São clubes locais. De tamanho, desculpa lá, Fernando. Nós, só para a gente dimensionar. A segunda experiência temos como headliners nos Estados Unidos. Eu, quando vi a lista de clubes, até fiquei bastante surpreendido, porque o clube mais pequeno provavelmente terá a capacidade para 400, 500 pessoas. e vão até 1500, penso que é o clube mais, o maior. O da abertura, o Tesouro em Tampa. Nós estivemos lá há pouco tempo, por acaso, com o Danzig, que era a turnê do Blackest of the Black, ele faz... É, mas Danzig é um nome grande. Sim, não? Sim, e como é óbvio, tocámos sítios completamente diferentes. Isto é mais uma turnê de clubes, mas são... Teve clubes, chama-lhe clubes. Uma excelente resposta. Quem nos dá, não é? Sei, por exemplo, a data de Vancouver já foi mudada para um clube maior. Portanto, há ali um burburinho, exatamente. Um burburinho maior, exatamente, porque isso também pode modificar-se, se calhar, ao longo da própria turnê, desde o início até ao fim, porque é tão longa. Ela é tão longa que pode ter aquele efeito de dominó, não é? No bom sentido, não no sentido económico do dominó da falência, mas no outro. Isso era o melhor que nos podia. O estilo está a acontecer, mas isso nos Estados Unidos é habitual acontecer bastantes vezes. Que é, sim, acontece. O que está a acontecer, acontece, e desde que seja publicitado. Não, nós marcámos esta turnê com muita antecedência, exatamente por causa disso. Hoje em dia não se consegue fazer nada que não seja comunicado pelo menos com 6 meses de antecedência. Esta turnê já está marcada há algum tempo. Tivemos só a acertar o routing definitivo, porque, como é óbvio, logisticamente, para uma banda, são 3 semanas, não é lá? Sim, são 3 semanas. E já que estamos por ali, fazemos logo México, Equador, Colômbia, Argentina, Chile. Penso que serão esses países já americanos. Do hambúrguer para o taco. Sempre anda. É um pulinho. E depois começamos no final de novembro. São boas as perspectivas. O United Tunnel tem um ano e pouco. Sim, um ano e pouco. Mas foi um álbum que envolveu muito trabalho. Sim, envolveu muito trabalho. Também saiu o nosso primeiro DVD. Também está distribuído nos Estados Unidos. Pois estas coisas não se carregam no botão e sai uma canção, quer dizer. Portanto, as pessoas têm que perceber isso. E tem que se mostrar ao vivo. Isso é uma verdade velha como o mundo do rock, mas é verdade. Night Eternal, claro que hoje em dia tem a dimensão que tem a nível de discos vendidos e a nível de internet. Sim, e de memória mesmo dos próprios fãs. Mas ainda o concerto ao vivo, pelo menos no caso do Municipal, continua a ser decisivo. Daí nós tocarmos. Sempre tocaram muito. Vocês testaram sempre temas do álbum seguinte, ou uma maquete, coisa assim, também o fizemos por diversas vezes, é sempre algo arriscado, não é? Ainda por cima, sim, passado 2 ou 3 meses do disco, é quando se tem a música mais segura. Se se pudesse gravar outra vez, a maioria das bandas iria outra vez. Exatamente, é verdade. Para gravá-lo. E as músicas vão modificando também. Um bocadinho ao vivo, mas definitivamente o que eu digo sempre, o que fez a diferença para nós foi tocar ao vivo. Não foi aconteceu-vos alguma vez ficar mesmo arrependidos assim de um Scorpion Flower ou outro tema qualquer, estarem a tocá-lo tal e qual como está no álbum, porque os fãs querem ouvi-lo e pensar, oh meu Deus, a gente podia ter feito isto de outra maneira diferente, ou porque o produtor fez isto, ou porque vocês decidiram diferente, ou porque havia uma voz que não estava tão bem, ou a disposição das pessoas não acontecia? Bom, ao vivo é uma boa oportunidade para fazer isso. Nós, não modificando a essência das canções, fazemos arranjos que se calhar pensaríamos que ficava melhor. Mas hoje em dia já vamos com o álbum, as coisas mudaram muito, nós já vamos com o álbum extremamente concluído da cabeça para o estúdio, porque fazemos a pré-produção, estamos com o produtor, mudamos tudo, lá está, passamos essa fase ainda privadamente, de alguma maneira, e depois quando vamos ao estúdio só nos preocupamos em tocar bem, tecnicamente, e ter feeling também, de alguma maneira. Diz-me agora uma coisa que isso pode ser importante eventualmente para algum ouvinte mais jovem que nós tenhamos aqui, que não tenha uma banda ainda, mas esteja a começar. É fundamental irmos assim tão maquetados, tão preparados para o estúdio, ou às vezes o talento sai do, vamos lá, outra vez a história do Out of the Blue, do estalar dos dedos. Acreditas ou não? Quer dizer, é difícil. É uma pergunta que eu sei que estou a fazer, que está difícil responder. Com a experiência que tens, não é? Com os Municipal, nós vamos o melhor preparados para estúdio sempre. Mas foram sempre? Sempre. Sempre. O primeiro disco que gravámos em 95, o Wolfhard, na Alemanha. O Wolfhard já tem. Sim, já tem. Muitos 14 anos, sim. Já tem umas barbinhas brancas. Meteram uns fones no nosso baterista e perguntaram-lhe: então tocas com o metrónomo? Um clique, ele não. Pronto, agora tocas. E toca. E ele teve que tocar sem estar habituado nos ensaios, mas nós vamos também construindo um bocado os nossos métodos, não é? E normalmente o que fazemos agora, como gravamos lá fora também, é um investimento um bocadinho maior com os estadias, com as viagens, tudo isso. Claro. Nós procuramos levar já, claro que há sempre espaço para mudar alguma coisa, para ter um rasgo, uma ideia, sim, isso mas há uma disciplina que é preciso manter. Mas, uhum, sei lá, 90% das coisas estão concluídas. O que nós fazemos é a pré-produção e depois, quando um dos produtores vai embora, nós temos tipo uma ou duas semanas e fazemos um alinhamento do disco e tocamos como se estivéssemos a ensaiar para tocar ao vivo, que é para ganhar a dinâmica da banda. Apesar de gravarmos separados, a dinâmica fica lá. De alguma maneira. Ainda gostas do fado? Sim, gosto muito. Também eu. Ainda o tocamos e penso que para o primeiro álbum, apesar de ter. É, mas tem muito carinho lá dentro. Tem, é um álbum muito carinho lá dentro. Eu ainda gosto muito do Wolfhard. Do Wolfhard e do Religious, os dois primeiros discos. Acho que são um disco super importante. Olha, já que estamos perto da final da conversa, queres escolher tu o tema para finalizar? Como já fizemos da outra vez, salvo em 2008, foi, sim, a nossa conversa. Não vale repetir o Scorpion Flower. Não vou repetir. Vamos já ouvir a Shadow Sun, que é a música de número 3. Número 3, ok. Resta-me deixar a despedida. O agradecimento à tua visita e à vossa visita, que são, é dos mundos de pele, evidentemente. Repetir, concerto extraordinário porque é extraordinário. 18 de julho de 2009, sábado, o parque do estacionamento da estação do metro da Amadora. É o lado oeste, Falagueira, meninos, acertem. 22 horas, a entrada é livre. Os mundos de pele vão vos dizer um grande adeus. Se puderem fazer assim um aceno bonito às pessoas, elas vão ficar contentes. E à vossa maneira, certamente. Obrigado, boa noite. Obrigado, meu. Tchau. Radar Moonspell. Yeah. Shadow Sun de Night Eternal, os Moonspell, concerto surpresa para os fãs nacionais em plena Amadora, Parque de Estacionamento, Estação do Metro Amadora Este, Falagueira, 22 horas, 18 de julho, sábado, entrada livre. A conversa aqui na noite de Radar e Viriato 25 foi com Fernando Ribeiro dos Moonspell. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Viriado 25, praticamente a entrar na meia hora final da edição de hoje, noite que une as noites de segunda à terça-feira. Daqui a pouco, Boomerang. Entretanto, o som My Uncle, The Wolf.